Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de fazer três breves considerações sobre cada uma das leituras deste domingo. Na primeira leitura do profeta Isaías, ouvíamos umas palavras que Deus transmite através do profeta. Vou fazer algo de novo, diz. Já começa a aparecer, não o notais? Vou abrir um caminho no deserto. A lançar rios através da terra árida, onde parece que não há qualquer futuro, um deserto. Deus diz que haverá um caminho, haverá rios. Podem nos servir estas palavras para pensar nos desertos da nossa vida, nas áreas da nossa vida onde parece que já não há futuro. Não há nada de novo, ali eu não posso tirar mais nada. E esquecemos-nos de que Deus, com a sua bondade e o seu poder, mesmo no deserto, pode fazer brotar água. Isto acontece com frequência na nossa vida espiritual, onde, naqueles momentos em que parece que há um deserto e que já não há nada à vista, ouçamos estas palavras do Senhor. Vou fazer algo de novo. Essas palavras que nos convidam a pedir a Nosso Senhor que nos aumente a virtude da esperança, que nos faz não esquecer que Deus está presente e que pode atuar. Na segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, São Paulo explicava que considerei tudo como lixo para poder conhecer Jesus. Tudo o resto, tudo o que eu perdi, tudo o que eu sofri, tudo o que me magoou, todos os esforços, todos os sacrifícios, isso é lixo, não é nada comparado com o que ganhei, a amizade com Jesus. Uma bela expressão da sua fé, porque o nosso contacto com Jesus é pela fé. E ter a percepção de que Jesus não é apenas algo que entra na vida quando já está tudo composto na nossa vida, mas que tudo o resto fica subordinado a Ele, à amizade com Ele, é um belo exercício de fé. Seria bom que nós, de alguma maneira, pudéssemos dizer palavras parecidas. Muito bem, tenho esta dificuldade, tenho aquela outra, mas a amizade com Jesus não me é negada em nenhum momento. Peçamos ao Senhor que nos aumente a fé. E por fim, o incrível passagem do Evangelho da mulher adúltera. Se pensarmos bem, Jesus resolve um problema dificílimo, porque a pergunta dos fariseus que fazer com aquela mulher apanhada em flagrante adultério, apedrejámo-la, como está escrito na lei, ou dizemos que isto afinal não tem nenhuma importância? Ou Jesus perde prestígio diante do povo, ou pode ser acusado por desprezar a lei diante dos legisladores judeus. Mas sabemos como Nosso Senhor resolve o assunto depois de um tempo de espera em que escreve no chão. Houve muitas teorias sobre o que Jesus estaria a escrever, se estaria a escrever os nomes dos acusadores, os seus pecados, ou seria simplesmente um rabisco, como tantas vezes nós fazemos quando queremos pensar. Há todo tipo de teorias e que não chegaram a nenhuma conclusão, pelo menos credível. O facto é que o Senhor apela à sua consciência quando lhes diz: aquele que estiver sem pecado, pois que atire a primeira pedra. E aqueles homens reagem, começam a abandonar o lugar, começando pelos mais velhos. Provavelmente o pecado a que Jesus se referia não, podia ser o próprio pecado de que acusavam a mulher. no final fica Jesus e a mulher. E o Senhor, com imenso carinho, diz-lhe: ninguém te condenou, eu também não. Vai e não tornes a pecar. É uma obra de arte o que Jesus faz. Não retira importância ao mal que foi feito e, porém, não esmaga a pessoa, não lhe retira a esperança. E certamente tê-la feito acreditar em Jesus, aquele que a olhou com bondade, que a perdoou e que lhe deu uma esperança de vida. É uma obra de arte, dizia, porque nós somos propensos, às vezes, a condenar pecado e pecador, apedrejámo-lo no nosso coração, ou vamos para o outro lado, para o outro extremo, e retiramos importância ao mal que foi feito. Eu diria que para encontrar uma solução justa, além de pedirmos essa graça a Nosso Senhor, a sabermos amar com o seu coração, faz-nos muito bem tentar colocar-nos no lugar da pessoa em questão. Se fosse eu que estivesse a ser acusado daquilo, como é que eu gostaria que me ajudassem? Sem retirar importância ao que foi feito de mal, mas ao mesmo tempo sem me apedrejarem, sem me esmagarem. Pode haver uma resistência da nossa parte. Ah, mas eu nunca faria uma coisa dessas. E lembramos o que dizia São Filipe Neri, penso que era São Filipe Neri, que quando viu, né, um barco com prisioneiros que estavam nas galeras a remar, pois ele dizia, olhando para eles: aí vai Filipe, sem a graça de Deus. Se Deus não nos ajudasse, podíamos fazer qualquer coisa, qualquer erro, qualquer pecado, qualquer crime. Né? Repito, não se trata de tirar importância ao que está mal, mas trata-se de não apedrejar com a nossa indiferença, com o nosso insulto interior, com a nossa mania de etiquetar as pessoas, pôr-lhe uma etiqueta para toda a vida, não a esmagar, não lhe tirar a esperança de vida. Essa é uma maneira de amarmos como Jesus amou. Podemos pedir a Nosso Senhor, como fruto da reflexão destas leituras, que nos aumente as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, com expressões bem concretas. Assim seja.